vejo as montanhas altas e o céu todo colorido, as águas prateadas e a paz no infinito. Eu sinto um alívio imenso no ar que eu respiro. A terra está tão calma, não há guerras nem gemidos, pois quem manda agora é Jesus Cristo. E a coroa com seu brilho, ele é o Deus a quem eu sirvo. Ele é o meu melhor amigo. Na sua testa um novo nome, sua presença sempre está comigo. Pois quem manda agora é Jesus Cristo. Me